ti não foi destino. Foi a mão de Deus traçando o meu caminho. Quando eu chorava, Ele me escutou. E no tempo certo, minha vida Ele mudou. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus que me presenteou. Cada lágrima, cada sonho Ele restaurou. Hoje eu posso ver, foi Ele quem me sustentou. Não é por acaso, é prova do Seu amor. Quando eu pensei que era meu fim, Jesus chegou e acreditou em mim. Cada detalhe da minha história Ele escreveu, pra mostrar ao mundo que sempre esteve aqui comigo, meu Deus. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus que me presenteou. Cada lágrima, cada sonho Ele restaurou. Hoje eu posso ver, foi Ele quem me sustentou. Não é por acaso, é prova do Seu amor. Ele conhece meu coração e me carrega em suas mãos. Nada é impossível pro meu Deus. Tudo Ele faz perfeito, tudo Ele faz por amor. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus que me presenteou. Cada lágrima, cada sonho Ele restaurou. Hoje eu posso ver, foi Ele quem me sustentou. Não é por acaso, é prova do Seu amor. É prova do Seu amor.